pra te ter aqui. Aquarela luz, aquarela luz. Ele passou a vida procurando a verdade. Noite e dia, pés descalços na cidade. Aquarela luz, aquarela luz. Pintou a fachada da sua casa com as cores do amor. Coloriu o mundo com o verde dessa flor. Aquarela luz, aquarela luz. O azul do céu é quem nos traz tranquilidade. O amarelo é o elo da prosperidade. O branco é nossa bandeira de paz. Que bom te encontrar. Te procurei e até subi o monte mais alto pra te ter aqui. Só pra te ter aqui. Aquarela luz, aquarela luz. Procurei até subir um monte mais alto pra te ter aqui. Só pra te ter aqui. Aquarela luz, aquarela luz. Ela é divina, ilumina, me desbaratina e se mostra amarela. Roda que nem bailarina, sou mina nebina e ninguém mais vê ela. Ela é chavosa, estilosa de azul e rosa, clara que nem vela. Sem manda, sem muda, sem moda, sem falta, sem linda, cê é louca, cê sabe ser bela. Combinação de cores, sem filtro ou maquiagem. É fonte que me inspira, a que eu respiro. Em você que eu piro, é brisa da minha viagem. Preciso dessa luz. Pra te ter aqui. Aquarela luz, aquarela luz. Te procurei até subir um monte mais alto pra te ter aqui. Só pra te ter aqui. Aquarela luz, aquarela luz. Ele segue calmo, só continua a viagem. Coleciona as cores que ele encontra na paisagem. Até um dia ele voltar com a bela história pra contar. Caia pra fumar paz e felicidade. Isso nunca vai faltar. Pra quem nem nunca se ligou, é só se ligar. O que nos falta é mais amor. É harmonia, as cores que colorem nosso mundo. Formam aquarela luz. Mantenha a força e ela vai te guiar. Entra nessa dança. Uma mistura linda, todas as cores numa trança. Volta a ver a vida como uma criança. Que bom te encontrar, yeah. Te procurei, yeah. E até subi um monte mais alto pra te ter aqui. Só pra te ter aqui. Aquarela luz, aquarela luz. Te procurei, yeah. E até subi um monte mais alto pra te ter aqui. Só pra te ter aqui. Aquarela luz. Aquarela, aquarela, aquarela, luz. Aquarela, aquarela, aquarela, luz. Oh, oh, oh.